tempo atrás eu fiz um post aqui no Metafosfato mostrando um pouco da minha opinião sobre o porquê de nós gostarmos tanto dos vilões. Eu vou colocar o link aí de baixo pra vocês darem uma olhada. Era um post que eu pretendia dividir em duas partes, mas como eu perdi a segunda parte, eu deixei rolar e nunca mais toquei no assunto. Pois bem, dessa vez eu queria falar um pouco sobre o vilão ser ou não um mal necessário. Eu vou direcionar aqui meus argumentos só pros quadrinhos ou então só pros filmes, pra ficar mais fácil desenvolver uma conclusão mais preto no branco, né? Afinal de contas, qualquer um com mínimo de maturidade sabe que a vida não é tão maniqueísta assim. Ou seja, não existem pessoas só do bem ou pessoas que só fazem o mal. A gente sabe que pessoas boas são capazes de cometer as maiores atrocidades levadas por motivos de fúria cega. Afinal de contas, nós também sabemos que um dia ruim pode causar loucura numa pessoa, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Bem, no outro post eu comentei que é quase impossível pensar em alguns heróis sem pensar em seus vilões. Então hoje me veio uma pergunta na cabeça. Um herói precisa de um vilão pra ser um herói? Na minha opinião, salvo aqueles heróis que ficam salvando gatinhos em árvores e apagando incêndio por aí, eles não apenas precisam, como eles sequer existiriam se não fosse o vilão. Eu levo meu argumento na seguinte linha de raciocínio óbvio. Bem, se não existissem bandidos, nunca teria sido necessária a existência de um policial ou de sua criação. Por exemplo, se não existissem assaltantes, não haveria necessidade da existência de um maluco fantasiado de azul e vermelho se balançando por aí. Da mesma forma que mesmo que não existisse um maluco que só anda de preto de noite por aí, ainda assim continuariam existindo os corruptos e os mafiosos. Agora para descontrair o momento filosófico do Harris. Na ausência de luz, a escuridão sempre prevalece, mas mesmo na existência da luz, ainda assim existirão sombras. Isso aí eu vou patentear, hein? Copyright Harrison. Isso tudo também me leva a lembrar daquele diálogo que eu acho que eu nem preciso dizer a quem pertence, né? Então por que quer me matar? Eu não quero matar você! O que eu faria sem você? Não, eu preciso de você. Sem contar que às vezes a vilania depende do ponto de vista. Por exemplo, será mesmo que o Magneto dos X-Men era um cara mau ou ele só queria o bem da sua espécie? Será mesmo que o Darth Vader era um cara mau ou ele só queria que as pessoas se livrassem das amarras que a sociedade Jedi impunha? Será que ele não queria apenas que as pessoas usufruíssem do seu verdadeiro poder? Bem, pra você que tá acostumado a ler minhas postagens, você já deve ter percebido que quando eu começo a viajar na maionese é melhor parar, não é? Então eu vou ver se eu consigo concluir. Se é que até agora eu falei alguma coisa que faça sentido, o que eu acho é mais ou menos por aí. Se você aceitar que heróis são só criados a partir da adversidade, então fica fácil aceitar que heróis realmente precisam de vilões para existir. Lembrando que eu estou falando daqueles heróis uniformizados que são protagonistas das suas próprias histórias. E olha que eu nem falei que quase sempre a culpa da existência de um super vilão, entre aspas, quase sempre é culpa direta do super herói, entre aspas. Mas isso também já é uma outra história, então é melhor ir parando por aí. Só para esclarecer uma coisa rapidinho aqui, uma pequena observação. Segundo a Wikipédia, vilão era aquelas pessoas da Idade Média que não pertenciam à nobreza feudal, ou seja, eles viviam nas vilas, ao redor na periferia dos grandes centros ali, ao redor dos senhores feudais. Devemos lembrar também que existia uma certa diferenciação entre alguns servos. Os vilões eram aqueles servos que tinham algum tipo de privilégio dos senhores feudais. E com isso, as outras pessoas, os outros servos que não tinha essa intimidade toda com os senhores feudais, ficavam meio que deixados de lado, o que levou o termo vilão a ser uma coisa pejorativa. Então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Comentem aí algum vilão que você acha que não é tão vilão assim, que depende do ponto de vista. Diz aí, dê sua opinião aí e comenta aí.